seus olhos são para ver como Jesus é bonito. A tua boca para você cantar um cântico novo. Os seus braços para você abraçar Jesus.